Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bondade do Senhor te envolva, a você, a sua casa. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Agora, uma coisa, você tem que ter uma posição diante de Deus. Você tem que meditar na sua palavra. E uma vez meditando na sua palavra, você tem que o quê? Obedecer. Esses dias, eu fiquei 3 meses sem dar os dízimos. Eu tinha o meu dízimo pessoal, esse eu dei certinho na igreja, porque eu dou sempre os cheques pré-datados. No fim do ano, dia 31 de dezembro, eu faço 12 cheques, e aí eu já deixo no altar o dízimo do ano inteiro, do meu salário. Agora, eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, e o dízimo das empresas eu fiquei enrolando, pensando, vou comprar Bíblia, vou comprar cesta básica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não levei para a casa do Senhor. Resultado, nesse último mês agora de março, eu tive mais prejuízo do que os 3 meses acumulados de dízimo. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. Eu tenho um lava-jato e saí para comemorar o aniversário do meu filho. Eu viajei para os Estados Unidos. No primeiro dia que eu chego ali, eu ligo para saber se está tudo bem, como é que estão as coisas. Aí me chegou a notícia, falou, olha, o lavador que não sabia dirigir, ele simplesmente pegou o carro e bateu em 3 carros 0 quilômetro. Prejuízo, R$22 mil. Quebrou o compressor uma semana depois, o outro compressor também quebrou. Então, amados, a palavra de Deus se cumpre. Malaquias, capítulo 3, verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizendo, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Na mesma hora, veio uma palavra de uma amiga nossa, falando bem firme, falando, olha, se vocês não forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, até o ministério, eu já vi pastores tendo a sua vida destruído o ministério, porque foi negligente nos dízimos e nas ofertas. Nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, e de agora para frente esse erro, se Deus quiser, a gente não comete mais. Vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome de Deus. Oremos, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste sobre a sua vida. Nós, do programa Caminho Santo, te abençoamos, rogamos o poder de Deus e queremos te pedir de uma maneira muito especial para todos aqueles que estão enfermos. Pai, doenças no coração, doenças no sangue, nos ossos, doenças de pele, eu te peço, Pai, que o Senhor agora derrame do teu Espírito, receba uma cura na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, no carro. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, é a tua unção, o teu poder que quebra todo jugo. Nós, do Caminho Santo, abençoamos a nação brasileira, e nós abençoamos aqueles que têm nos ouvido, e pedimos que o Senhor venha fortalecer a cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repreendemos a enfermidade, repreendemos a culpa, repreendemos o medo, e manifestamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e pedimos, venha com a tua glória, com o teu poder e a tua majestade, em nome de Jesus. Amém. Santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, entregue-se aos caminhos de Deus, porque eles são maravilhosos e deliciosos. Que você possa entender que Deus é um Deus que ama aqueles que de fato se entregam aos caminhos de Deus. Cada dia mais as pessoas têm se pervertido, porque o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo. Desta forma, meu querido, nós queremos ministrar sobre a sua vida uma unção diferente, que você viva na presença do Eterno de maneira santa, irrepreensível, entendendo que Deus é o Senhor da tua vida e agindo o Senhor quem impedirá. Por que as pessoas não entregam a sua vida a Cristo? Porque elas estão fascinadas nos seus próprios desejos, elas estão míopes no seu querer. Então, meus amados, nós queremos colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, você é livre e você pode andar na liberdade do nosso Senhor. Basta você crer, basta você se esmerar, basta você lutar contra a sua carne, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque eles são antagônicos entre si. E quando a gente simplesmente nos coloca dizendo, Deus, eu quero que seja a sua vontade, seja feita a tua vontade, não importa a minha vontade, mas a tua, você verá a boa mão do Senhor te guardando, você verá o Senhor te protegendo e fazendo coisas grandes e grandiosas na sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão Queridos ouvintes, nós estamos meditando nesses dias a respeito de andar na presença de Deus. Aquela passagem que Deus chega para Abraão e falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Como que eu e você podemos andar na presença de Deus? A primeira coisa diz aqui, Salmo 140, no verso 13: assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Você anda na presença do Senhor, amado, quando você começa a render graças a Deus. Deus, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado pela minha casa. Deus, obrigado pelo ar que eu nem pago para respirar. Deus, obrigado porque eu estou vendo. Deus, obrigado pelas minhas unhas. Deus, obrigado porque hoje o Senhor permitiu que eu comesse uma bolacha de água e sal. E melhor ainda, Senhor, que eu conseguisse degustar, eu conseguisse engolir, beber água. Senhor, obrigado porque eu vou no banheiro. E, sabe, eu consigo ali fazer minhas necessidades sem dor, sem aflição. Querido, quem já teve cálculo renal ou quem já teve prisão de ventre, sabe a luta que é, a tribulação que é. Quando você, com coisas simples, você pode tomar um banho, pegar o sabonete, passar nos olhos e falar assim: Deus, puxa, eu tenho um braço, Senhor, louvado seja Deus. Coisas simples que você, muitas vezes, não glorifica Deus, não exalta o nome do Senhor. Eu me lembro uma vez, cheguei para minha esposa e falei assim: amor, eu vou dormir na garagem. Uai, mas como assim? É, eu vou colocar um papelão ali e vou passar a noite na garagem, dormindo ali. Para nunca mais, enquanto eu viver, eu esquecer de quando for dormir, tiver numa cama gostosa, quentinha, sem passar frio, sem passar medo. E olha que era a garagem da minha casa. Imagine quem dorme na rua, que de vez em quando você vê no jornal, pessoal na crueldade ali, possesso pelo Satanás, joga gasolina e toca fogo ali em pessoal que mora na rua, misericórdia. Então, são situações em que eu e você olhamos assim e esquecemos de agradecer a Deus. Assim, os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. Quando você andar em retidão, só você colhe bênçãos. A Bíblia diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 27, verso 6, assim: assim se fortificou Jotão, que era o rei de Israel, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Quando você dirige os seus caminhos na presença do Senhor, você se dá bem, a bênção vem sobre você, você se fortalece. A palavra de Deus diz que você tem proteção, Salmo de número 31, verso 20, diz aqui o seguinte: louvado seja Deus. Diz aqui: no recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo, os ocultará. Quando você anda na presença do Senhor, as pessoas podem caluniar você, te desejar o mal, planejar situações em que você vai ser prejudicado, mas isso não vai te atingir. Por quê? Porque no recôndito da tua presença, ali, ó, no esconderijo, Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo, os ocultará. Você vai ter a proteção do Senhor. Você vai ter alegria. Por quê? Porque o Salmo de número 16, no verso 11, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Querido, quando você andar na presença do Senhor, quando você buscar, falando assim: Deus, vem comigo, Senhor, anda comigo, tiver Deus inculcado no seu coração, na sua mente, a bênção vai te alcançar. Jó, capítulo 36, verso 11, diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, os seus anos em delícias. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão morreu aos 175 anos, fartos de dias e feliz, foi o que a palavra do Senhor diz. Por quê? Porque tem proteção, tem alegria, você se fortifica e você consegue andar na presença do Senhor sendo justo, praticando a justiça. Foi o que nós lemos no Salmo 140, 13. Além disso, você vai ter aquela direção que eu e você precisamos. Eliseu, quando ele teve que tomar decisões na sua vida, quando ele foi procurado por reis, aqui em 2 Reis, capítulo 3, ele diz assim, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, em cuja presença eu estou. Eliseu, assim como Elias, quando foi confrontado com Acabe, ele diz que ele andava na presença do Senhor, sempre andou na presença do Senhor. 1 Reis 17 diz aqui, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, na presença do Senhor, eu vivo na presença do Senhor. Elias viveu na presença do Senhor, Eliseu viveu na presença do Senhor, Jesus vivia na presença do Senhor. Queridos, vale a pena você andar na presença do Senhor. Por quê? Porque quando a presença do Senhor vai contigo, a bênção chegou. A Bíblia diz que Moisés, Êxodo capítulo 33, Deus dá uma palavra para ele, eu quero que essa palavra seja para mim e para você. Quando diz aqui, Êxodo capítulo 33, verso 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Olha que coisa gloriosa, que eu e você, como Moisés, possamos ouvir de Deus isso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vale a pena, amados, andar na presença de Deus. Vale a pena. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso. Mateus capítulo 5, verso 13 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Meu amado, o Senhor nos chama para manifestarmos frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos chama para fazermos a obra de Deus. O Senhor nos chama como embaixadores de Cristo. Ou seja, um embaixador, por excelência, ele não está representando ali, numa nação estrangeira, os seus interesses próprios, as suas vontades pessoais, os seus gostos pessoais, mas ele está ali representando a sua nação do ponto de vista político, econômico, social, cultural, o intercâmbio, a proximidade de uma nação juntamente com outra. Esse é um papel de um embaixador. É um homem preparado, um homem culto, um homem inteligente, um homem de bom jogo de cintura, que conhece bem a sua nação e muito bem também a nação onde ele está, estrangeira. É assim. E aí eu te pergunto, você é verdadeiramente um embaixador de Cristo? E aqui ele traz duas características deste embaixador. Ele diz que nós somos sal, e o sal ele visa realçar o sabor dos alimentos. Bem como o sal também, ele vem para conservar o alimento. Quando você salga uma carne, por exemplo, ela mantém durante mais tempo a propriedade, a carne, aquela sua propriedade, sem se deteriorar. Então, e ele diz, mas se o sal perde o seu sabor, de nada vale. Ele será pisado, jogado fora, porque ele perdeu a finalidade de ser. E aí eu pergunto, você tem salgado esta terra, dando sede às pessoas em conhecerem a palavra de Deus? Você tem salgado esta terra, realçando a grandeza de Deus por meio das suas ações? Você tem salgado esta terra, mostrando verdadeiramente o quanto Deus faz com que sejamos nova criatura? Mas isso não é apenas com palavras, mas sobretudo com ações. E não salgar esta terra e não trazer luz a este mundo que jaz das trevas é pecado. Então, ele diz que todos nós somos a luz do mundo, não porque temos uma luz própria, mas nós temos uma luz que vem de Deus, e esta luz que vem de Deus, que é o Espírito Santo, que é o poder e a glória do Senhor, deve trazer mudanças e transformações na vida das pessoas que estão à nossa volta. Assim diz que quando a luz é colocada sobre o monte, num lugar alto, ela ilumina tudo que está em volta. Então esta luz, que é a palavra, que é a verdade, que é o amor, tem que ser explicitado no seu trabalho. Você precisa dar um bom exemplo, um bom testemunho de um cristão que não fofoca, que não mente, que não faz corpo mole, que não é preguiçoso intelectualmente ou profissionalmente para querer crescer antes. Você deve ser compromissado, você deve ter uma atitude correta para mostrar a este mundo que faz muita diferença ser um servo de Deus. Então, você precisa brilhar diante dos homens para que o mundo conheça por meio das obras que você é um filho de Deus, que você é uma filha do Senhor, e aí assim o mundo glorifique a Deus por meio das suas ações. Que Deus te dê esta graça, que o Senhor possa fazer com que você seja um reflexo da glória dEle e que as pessoas possam dizer verdadeiramente aqui é um homem e uma mulher que serve o Senhor e eu gostaria de conhecer este Deus porque é um homem e uma mulher diferente. Que coisa gloriosa. Deus, a despeito de não precisar de nada de ninguém, Ele nos chama de embaixadores. E Ele diz que nós devemos salgar esta terra e iluminar este mundo para que o mundo conheça e glorifique o nome do Senhor. Conheça o Senhor e glorifique o nome de Deus. Então nós te abençoamos e rogamos que o poder do Altíssimo te envolva. Que você seja impactado e iluminado pela presença do Senhor e que você possa andar nos caminhos maravilhosos do nosso Deus. Fique na paz, obrigado pelo seu carinho. Em nome do Senhor Jesus, que você seja sal e luz nesta terra. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe. É muito bom fazer esse programa sabendo que você está aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus possa estar fortalecendo o teu coração. Saiba, o justo, mesmo morrendo, tem esperança. Por quê? Porque ao justo nasce a luz nas trevas. Deus é aquele que vai te abençoar, vai te dar uma saída, vai te dar um escape, vai abrir uma porta, criar uma situação para que você seja abençoado, para que você escape dessa luta, dessa tribulação que porventura tenha vindo sobre a tua vida. Eu profetizo que você e a sua casa serão moradas do Senhor, serão os benditos do Senhor. Isaías 61:9 vai se cumprir na tua vida, quando a palavra de Deus diz que a tua descendência será uma bênção. Vou ler aqui para vocês esse versículo, Isaías 61:9, quando diz: a tua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É isso aqui que Deus garante para mim e para você, uma família bendita do Senhor. Por quê? Porque estamos tentando andar com Deus, estamos nos esforçando para agradar ao Senhor e que você ande na presença do Senhor. Uma coisa que você não deve deixar de fazer é congregar. Hebreus capítulo 10, verso 25, a Bíblia diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Jesus está voltando, então não marque bobeira, não fique aí para trás ou sem uma firmeza em Deus, porque Deus quer te usar e te abençoar. Fique você na paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe. Caminho Santo. Glória a Deus. Deus nos chama de embaixadores de Cristo. Ele nos chama de reconciliadores, porque o Senhor nos usa para sermos instrumento da glória e um paradigma santo e justo a despeito dos nossos pecados, de sermos homens e mulheres que servem, temem o nome desse Deus tão majestoso e glorioso. Nós queremos te abençoar e rogar que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida, que você seja repleto das bênçãos de Deus e que você possa iluminar a vida daqueles que não conhecem a Deus, a começar dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu colégio. Rogue ao Senhor para que você seja um homem cheio da graça de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, para fazer a vontade e ser um instrumento da glória de Deus para a glória do próprio Senhor em Cristo Jesus. Obrigado e até amanhã, se Deus nos permitir, em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.